Muitos de vós, naturalmente, devem estar a perguntar, mas como é que uma pessoa que trabalha numa empresa cuja vocação é a concessão de crédito está envolvida no trabalho da proteção social? A que é que isto lhe interessa? Mas ao longo da minha explanação, os senhores e as senhoras irão compreender porque é que esta matéria da segurança social para todos é uma matéria que nos interessa também a todos. Eu tenho aqui a minha apresentação. Eu vou falar-vos de alguns aspectos que têm a ver com a segurança social, o conceito de segurança social. Não vou deter das questões relacionadas com a legislação, porque o Dr. Wilson já nos fez aqui a sua apresentação bem exaustiva. Eu vou focar mais sobre os problemas, as implicações da falta de cobertura da segurança social às famílias e aos seus dependentes. Portanto, eu gosto mais de falar de pé. Eu não sei se é possível. Eu falo alto, será que... ou tenho mesmo de falar... O que é que prefere? Ok. Então, aqui a minha apresentação, nós vamos falar sobre o conceito de segurança social. Vou dar uma panorâmica da segurança social no mundo e em África, o continente, portanto, que é o nosso continente, as implicações da falta de cobertura da segurança social, o apelo do Sr. Presidente da República em 2011 relacionado com a inserção dos trabalhadores do setor informal na economia informal e, por fim, a resposta da DW, que é uma associação, portanto, que faz parte da sociedade civil, como membro da sociedade civil, qual é a resposta que a DW dá para contribuir que todos os cidadãos, ou seja, para contribuir para o alargamento da proteção social. Podemos passar. Quem está ali? Agradecer. Portanto, vamos ver o que é a segurança social. De acordo com a OIT, a segurança social é a proteção que a sociedade dá para garantir cuidados de saúde e segurança de rendimentos às pessoas nas diversas situações. Nós temos a maternidade e a doença. Eu agradecia que a pessoa que estivesse a fazer pudesse acompanhar a minha intervenção, está bem? A seguinte. Quais são as condições que as pessoas têm direito à segurança social? Estamos aqui, segurança social na infância, na maternidade, na doença, na velhice, no desemprego, né? Na incapacidade para o trabalho. Estas pessoas são as que têm direito à segurança social. Por isso é que a Organização Internacional do Trabalho definiu que a segurança social é um direito humano. É um direito humano fundamental, precisamente por poder prover segurança de rendimento à população naquelas circunstâncias que nós já focamos anteriormente. Portanto, e temos a Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 22, faz referência a isso, e assim como o Pacto Internacional dos Direitos Internacionais. Qual é a situação no mundo da segurança social? Apesar da segurança social ser um direito humano fundamental, no mundo apenas uma entre 5 pessoas tem cobertura social adequada. O que é cobertura social adequada? Nós vimos anteriormente que a segurança social deve garantir cuidados de saúde e segurança de rendimentos, mas apenas parcialmente esta proporção de pessoas tem esta cobertura. E a nível mundial, mais da metade da população não tem qualquer tipo de cobertura. E se nós formos ver no nosso continente, em África, apenas entre 5 a 10% da população africana tem cobertura da segurança social parcial. Isto não é difícil ver, nós estamos em Angola, nós que estamos aqui presentes todos são trabalhadores, não é? Estão ainda no ativo. Alguns já estão reformados, não é? Estou a ver ali alguns elementos da SIC, já estão reformados. Eu também sou reformada, mas ainda continuo no ativo. Portanto, e tenho cobertura social. Portanto, desculpe. Há um aspecto aqui muito importante. Como veem, só 5 a 10% da população ativa tem cobertura parcial em África. E a outra parte? O que é feito dos 90% da população em África? Cerca de 90% da população não tem qualquer tipo de cobertura. Portanto, são homens e mulheres que trabalham no setor informal. Portanto, nós sabemos que em África e aqui em Angola também, uma grande parte da população, né, ativa trabalha no setor informal. Podemos? Desculpe-me. Portanto, o que é que se passa em Angola? Nós vimos a situação no mundo e em Angola. Como o Dr. Wilson referiu, a proteção social é um direito constitucional. O artigo 77 estabelece que o Estado promove e garante as medidas para assegurar a todos o direito à assistência na infância, na maternidade, na invalidez, na velhice, não é? E quanto à incapacidade por trabalho. Para materializar este direito, o Estado, não é, foi promulgada a Lei de Base de Segurança Social, que já não vamos mais aqui detalhar, porque o Dr. Wilson do MAPES já explicou muito bem. Portanto, nós temos três níveis de proteção social: a proteção social obrigatória, a proteção social básica. A proteção social obrigatória, os beneficiários são os trabalhadores do setor formal da economia, por conta própria, por conta de outra. A proteção social básica, os beneficiários são aquelas pessoas vulneráveis que estão em risco de exclusão. E a proteção social complementar, que é para os trabalhadores da proteção social obrigatória que queiram complementar a sua reforma. Portanto, quais são os benefícios? Os benefícios são que as pessoas que são inscritas na Segurança Social têm direito a prestações sociais em caso de doença, dos acidentes de trabalho, da maternidade, da invalidez e da velhice. Agora vamos deter aqui um bocadinho. De acordo com os dados pode passar, desculpa. Vimos a panorâmica da segurança social no mundo, em África, e agora vamos para o nosso caso, em Angola. De acordo com o Programa de Qualidade da Segurança Social, em 2012, os nossos dados eram esses. Havia contribuintes, portanto, que são as empresas, cerca de 40 mil, 37 mil empresas que eram contribuintes. Quer dizer que estas empresas pagam a Segurança Social, a sua contribuição, que lhe cabe, e também a contribuição do trabalhador. Destes segurados, portanto, que são aquelas pessoas que estão no ativo, que estão inscritas na Segurança Social, 25% são mulheres e 75% são homens. E pensionistas da Segurança Social, em 2011, não atingiam os 93 mil. Quem são os pensionistas? Pensionistas são aquelas pessoas, portanto, que já trabalharam, não é? Eu vou dar um caso, já contribuíram e que neste momento estão a receber algumas das pensões sociais, né? Por exemplo, da reforma, né? Aquelas pessoas que estão aqui incluídas. Há aqui alguma reformada, há aqui alguns reformados que já estejam a receber pensão. Estão ali aquelas duas senhoras, como é que se chamam? A dona Constância e a dona Margarida Cohen. Portanto, já são pensionistas, aquelas senhoras estão aqui incluídas. A partir de 2013 também, eu como já sou reformada, já estou também aqui incluída neste número, 93 mil. Mas agora nós vamos ver uma coisa. Quantos é que nós somos? Quantos trabalhadores existem aqui em Angola? É? Isto aqui é por uma reflexão. Nós estamos aqui neste momento para ajudar a nossa... Como é que nós vamos contribuir para que a segurança social seja alargada a todos os trabalhadores? Não é? Segurança Social para todos. O Dr. Wilson falou sobre aqueles, detalhou muito bem a proteção social obrigatória, não é? Falou também da proteção social complementar. Falou da outra proteção social do regime básico, não é? Agora, aquelas pessoas que não fazem parte, que não são integradas em nenhum desses regimes, não é? A nossa preocupação deve ser esta. Nós estamos aqui para ajudar a refletir sobre o que é que nós devemos, qual será a nossa contribuição para que um maior número de cidadãos tenha direito à segurança social, não é? Sendo um direito humano fundamental, temos de ver como é que nós vamos contribuir. Porque o Dr. Wilson disse há pouco que o regime da proteção social era, portanto, a inserção de mais trabalhadores para a proteção social era faseada, não é? quando falava daquele regime por conta própria, que são os pedreiros, os advogados, os médicos, mas aqueles que não são pedreiros, não são advogados, não são médicos, mas que também contribuem aqui para o rendimento nacional, que também trabalham, que também têm famílias, que começam o seu dia-a-dia muito cedo a trabalhar, a lutar. Como é que fica a situação desta população? Há aqui também neste quadro um número muito importante, os infratores. Por que é que nos interessa focar aqui nos infratores? 49% não pagaram as contribuições no Instituto Nacional de Segurança Social em 2012. É importante nós falarmos sobre os infratores, porquê? Falo, Dona Luísa, diga. Porque os trabalhadores, se forem empresas, não é que não estejam a pagar para os seus trabalhadores, esses trabalhadores amanhã chega a idade da reforma, não têm mais contribuições nenhumas, não vão ter Exatamente, reforma. é importante. E às vezes há muitas empresas que descontam, que põem, aliás, Dona descontam Luísa, ao fale mais alto, trabalhador. vem aqui, que a senhora está a dizer Há coisas muito empresas que importantes. descontam ao trabalhador, que aparece até no recibo de salário, aparece o desconto para a Segurança Social, mas esses valores não entraram nos cofres da Segurança Social. E amanhã o trabalhador chega à idade da reforma ou tem uma infelicidade, não é? Tem, sei lá, uma morte e precisa do subsídio de morte, não é? Vai à Segurança Social e não está lá nada, às vezes nem o nome dele lá está. Portanto, há muitas empresas, é necessário haver mais fiscalização, muita fiscalização da Segurança Social para esses casos. E temos que nos preocupar. Obrigada, Dona Luísa. O principal fiscalizador somos nós próprios. O principal fiscalizador deve ser o próprio trabalhador. Porque muitas vezes, quando nós somos jovens, estamos a trabalhar, mudamos de emprego, hoje trabalho no banco, amanhã vou trabalhar para uma empresa de venda de automóveis, depois vou para corretor de imóveis e não me preocupo com o futuro. Mas o que é que acontece? Isto tem implicações. Nós temos que ter a preocupação de ver junto do empregador se ele está a descontar, ele desconta, mas se ele está a depositar na Segurança Social aquela contribuição. Portanto, cada um de nós tem que ter aquele cartão, um cartãozinho amarelo. Conhecem, não é? Este cartão é muito importante, porque há países que é o próprio trabalhador que vai à Segurança Social. Vai denunciar que a sua empresa não está a fazer a coleção, portanto, não está a fazer o desconto. E isto amanhã vai de facto depois ter reflexos. O que é que nós vemos hoje? Grandes empresas do setor diamantífero, empresas dessas grandes de transporte de mercadorias, tiveram a descontar, empresas da comunicação social, que tiveram a descontar os seus trabalhadores. Os trabalhadores chegaram no tempo da reforma e até hoje não conseguem obter a reforma. É uma luta. As pessoas andam de um lado e do outro e não conseguem. Muitos vão constataram que os patrões não fizeram a inscrição, não fizeram o depósito e arranjaram outras estratégias ainda para não contribuírem. Por exemplo, davam ao trabalhador salário de 35 mil, diziam, o seu salário é 35 mil, e por fora davam 2 mil dólares. E o que é que ele contribuía? O que é que ele descontava para a Segurança Social? Ele descontava aquele valor, as taxas, era sobre os 35 mil kwanzas e não sobre os 2 mil. E o trabalhador ficava todo contente, o patrão é muito bom, Paula, deu-me um bónus de 2 mil. Mas hoje as pessoas estão com problemas. Por isso é que é importante ver. Neste mapa, nós vemos a cobertura da Segurança Social. As pessoas que estão abrangidas, estão cobertas pela Segurança Social em Angola, são 75% são homens e 25% são as mulheres. Portanto, as mulheres estão numa situação de desvantagem. Isto significa que as mulheres ou não estão a trabalhar no setor. Ou o que é que se passa? Isto agora nós é que vamos refletir. Está aqui a perguntar. Quais são as implicações para as famílias com filhos e dependentes a cargo? O que é que acontece? No caso da velhice, hoje, de um modo geral, a situação como está, os avós é que recebem os filhos. Muitos filhos vivem com os avós e os avós é que têm que cuidar de netos. As pessoas, as empresas que não contribuem, os trabalhadores que não contribuíram, ficam sem proteção, ficam sem a reforma. Passam por uma situação de pedintes quando, ao longo da vida, trabalharam com todo o fulgor, tinham bons salários, tinham bons rendimentos. Outro problema, as mulheres ficam sem proteção na maternidade. Portanto, aquela licença de 3 meses que têm com pagas, as mulheres ficam impossibilitadas de obter. O abono de família também, que é uma prestação importante para as pessoas, as pessoas que não são inscritas, os trabalhadores que não foram inscritos, não podem usufruir. Ficam sem proteção na doença, não têm assistência. Ficam sem proteção quando incapacidade permanente para o trabalho. E isto é muito importante, porque as pessoas muitas vezes podem ter... Nós hoje estamos bem, temos 2 pernas, conseguimos nos movimentar. Mas podemos cair numa escada, podemos ter um problema de saúde, criado ou não no trabalho, podemos escorregar, podemos depois com o aumento da idade ter determinado tipo daquelas doenças próprias do envelhecimento, diabetes, artrose, não sei o que, que nos impossibilitam. E como é que vai ser? Como é que vai ter rendimentos? Então, por isso, é que se diz que a proteção social é sim uma necessidade. É um direito fundamental, é uma necessidade económica, é uma necessidade social, porque as pessoas sozinhas não podem enfrentar aqueles riscos sociais que nós mencionamos atrás. As pessoas precisam de ter segurança de rendimentos e viver com dignidade em todas as fases da vida, desde a infância, a vida adulta, e também na reforma, e também na velhice. Portanto, é importante nós fomentarmos as condições para que todas as pessoas trabalhem no setor formal da economia, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, recomenda a todos os Estados-membros, Angola é membro da OIT, que devem proporcionar setor emprego no setor informal e criar trabalho digno e duradouro. Isto de trabalho digno e duradouro é muito importante. O que é trabalho digno? Alguém tem ideia do que seja trabalho digno? Estamos aqui a falar, de certeza, todos já disseram que trabalham. O que é trabalho digno? O vosso trabalho é digno? Este senhor que está aqui atrás, o senhor Canjanja, o seu trabalho é digno? Porquê que é o trabalho digno? O que é que considera trabalho digno? O trabalho digno é aquilo que a pessoa faz com responsabilidade, é o trabalho que nós habitamos a fazer sem ter, como posso dizer, sem ter, é um trabalho que se faz na base da... Na base da justiça, na base de... Na base da justiça. Ali, aquele senhor, como é que se chama? Desidério. Senhor Desidério, diga, por favor. Desidério. O trabalho digno para si. Eu penso que eu tenho um trabalho digno porque não sei qual é a condição que eu sou humano. Uhum. O trabalho que eu faço. Sim. Mais? Quem mais? Uma senhora. 2 senhoras agora a falar de trabalho digno. Aquela senhora que está ali à esquina, como é que se chama? Susana. Dona Susana, o que é o trabalho digno para si? Trabalho. O seu trabalho é digno? A senhora trabalha? Trabalho. Trabalha onde? DW. Na DW. O que é o trabalho digno para si? Aquilo que não... Primeiro, faz parte da minha profissão, fazer o trabalho social. E para mim também é tipo, consigo ajudar alguma pessoa na informação, fazer uma mudança. Tem opinião, é um trabalho que lhe permite dar a sua opinião. Sim, senhor. Também é justo. Justo. Mais uma senhora para dizer que é o trabalho digno. Tem? O senhor quer falar? Faz favor. Como é que se chama? Manuel Diabato. Diga? Manuel Diabato. Senhor Manuel, por favor. O trabalho que eu me sinto realizado. Sente-se realizado. Sim, senhor. Agora, mulher, será que as mulheres não têm trabalho digno? Uma senhora. Algo que esta senhora? Tenho. Trabalho digno. Justiça, condições de trabalho e segurança no trabalho. Sim, senhor. Muito obrigada a todos que intervieram. De facto, o trabalho digno é esse. O trabalho digno é tudo isto que os senhores disseram e vamos realçar. É aquele trabalho que o trabalhador tem direito a dar a sua opinião. Ele expressa a sua opinião no local de trabalho. Para além de ter o rendimento, não é? Aquilo, o rendimento é o trabalho que, quando se diz o trabalho é que dignifica o homem, não é assim? Não, já ouviram isso muitas vezes, não é? Aquilo que também eu posso expressar a minha opinião. Eu contribuo para algo que melhor, não é? De bem-estar. Então, isto é o trabalho digno e duradouro. É com o trabalho digno e duradouro que nós vamos conseguir ter, a alargar a cobertura social. Porque aqui o Dr. Wilson, na apresentação que fez, focou um aspecto que é muito importante. Que para integrar as pessoas no regime de segurança social, uma das condições é que tem que ter rendimentos. Rendimentos quê? Rendimentos permanentes, não é? Tem que ter rendimento regular, está a ver? Então, isto é que é o trabalho digno. Nós, para além daquele aspecto que nós focamos, o trabalho digno tem que ser aquilo que me permita ter rendimentos regulares. Porquê? Porque estes rendimentos regulares depois é que vão permitir fazer a contribuição, não é? Podemos passar. E seguindo esta recomendação internacional, a Angola não está de fora. Em 2011, o Sr. Presidente da República, quando do fim do ano, lançou a mensagem de fim do ano, ele apelou ao Estado, à sociedade civil, ao setor privado, para que nenhum cidadão se sinta excluído do processo de crescimento, né? E disse que para a concretização da inclusão social era necessário fazer-se a absorção na economia dos agentes da economia informal na economia formal. Lembram-se disso certamente. Não foi por acaso que o Sr. Presidente da República focou aqueles aspectos. Esta passagem do seu discurso tem a ver com essa questão, né? Porque não vai só passar da economia informal para o setor informal, só porque tem de passar. Não. Um dos objetivos finais, dos objetivos lá de longo prazo, é melhorar as condições da população. Porque os benefícios sociais só consegue-se através do setor formal da economia. E agora, qual o contributo da DW neste processo? A DW é uma organização da sociedade civil, não é? Nós vimos ali anteriormente que o Presidente da República exortou a todos os parceiros. Não é só o Estado que tem responsabilidades. O setor privado também tem e a sociedade civil, que desempenha um papel importante, também é um parceiro e vai contribuir. Então a resposta da DW é essa. O que é que a DW faz para nós conseguirmos o alargamento da segurança social? A DW faz estudos, a DW promove eventos como esse que estamos aqui a organizar, com vista ao alargamento dos trabalhadores do setor informal, de acordo com recomendações internacionais, para que, está aqui, que defendem sistemas de proteção inovadores, que tenham em conta a capacidade financeira dos trabalhadores. Está a ver? Não foi isso que o MAPES mencionou? Então, o papel da DW, como uma organização da sociedade civil, é de facto de levar à discussão como é que nós vamos contribuir. Qual é a contribuição que nós vamos dar ao governo, nomeadamente ao Ministério de Tutela, que é o MAPES, para que nós possamos faseadamente inserir os trabalhadores que hoje não estão cobertos para a segurança social, que possam estar abrangidos. Não é? A nossa preocupação, como uma instituição financeira, a Caixa Crédito, preocupa-se porque os seus clientes, a maior parte dos seus clientes, são pessoas que não são abrangidas em nenhum sistema de proteção social. Não estando abrangidos por nenhum sistema de proteção social, eles não podem, quando da doença, quando da velhice, eles hoje estão a trabalhar, mas amanhã, quando atingirem os 60 anos, como é que vão poder fazer? Que garantias é que eles têm? Que segurança de rendimentos é que eles vão ter? Porque eles já não vão poder trabalhar. E a maior parte dos nossos clientes são mulheres, o grande número dos nossos clientes são mulheres. Elas hoje estão bem, conseguem viajar, muitas das que fazem venda estão no comércio, podem ir ao Brasil, podem ir à China, podem ir ao Dubai, mas amanhã, quando não tiverem condições, quando estiverem grávidas e durante aquele período em que não podem trabalhar, como é que vão ter rendimentos? Os seus filhos, os seus dependentes, nós temos que pensar sempre na família. Vê? Então, este nosso encontro tem este objetivo. Eu deixo, vou ficar por aqui e depois, na altura dos debates, na segunda parte, com certeza que vamos ter muitas contribuições vossas. Obrigada.